Eu colocava óleo de travão, não adiantava. Põe vela, acendia a vela acesa e gotejava nas feridas. Vela? Sim. E resolveu? Não resolveu. Como que você se libertou? Eu fiz a corrente. Fiz as correntes na igreja das sextas-feiras. Mas, na verdade, eu me libertei quando me entreguei a Deus. Porque eu ia para a igreja e não pegava firme. Mas não pegava firme como? Você só ia para a igreja, mas não obedecia a palavra de Deus, não é? Sim, sim, sim. Apesar de todos esses problemas, não foi fácil eu me firmar. E a minha mãe, sabendo do meu sofrimento, porque ela também sofria com isso, quando eu comecei a pegar firme, comecei a fazer as correntes, me libertei. Se batizou nas águas? Sim, sim, sim. Entregou sua vida ao Senhor Jesus? Completamente. Recebeu o Espírito Santo? Sim. Como é que sua vida hoje? Hoje a minha vida é completamente diferente. Para quem tinha vontade de desaparecer, eu tinha complexos de inferioridade, eu pensava que ninguém gostava de mim, nem mesmo na minha casa. Eu pensava que se eu desaparecer, nem vão sentir falta de mim. Mas hoje em dia estou aqui com saúde, paz, consigo dormir, já não tenho problemas de maus sonhos. Eu estou bem, graças a Deus, pastor. Os pés já não estão mais rachados? Não, não, não, não. Não pinga mais vela no pé? Não. Tá bem agora? Estou bem, muito bem. Na Sexta-feira Santa, milhões de pessoas no mundo celebraram a importância da família. Em Moçambique, mais de 150 mil pessoas participaram do evento A Família ao Pé da Cruz. E no solo sagrado, a movimentação começou cedo e carregada de expectativas. Bom, a expectativa é grande, pois se trata do dia em que o Nosso Senhor foi crucificado. E é mais uma oportunidade para a gente buscar a Deus. Eu espero sair daqui renovado. Infelizmente não trago os meus familiares, mas pela fé trago a eles. Coloquei o nome de cada um deles no folheto. E eu creio que pela fé Deus vai cuidar de cada um deles. Do interior, o líder da Universal em Moçambique, Bispo Paulo Sérgio, ressaltou a importância da família. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus promete, e Ele diz que a palavra que sai da boca dEle não voltará, mas ela vai se cumprir. E vai se cumprir. A sua vida hoje começa a mudar. Fotografias e nomes escritos, uma representação física da família e do altar, clamor pelo fim dos conflitos familiares. O Senhor conhece de perto. Ao fim do evento, milhares de pessoas deixaram o solo sagrado com certeza de que o encontro marcou a vida de todos. Estava meio triste, até já pensava em me matar porque estou a passar por muita coisa, muita dificuldade. Na minha casa há briga e tudo, sempre quando tento fazer alguma coisa, sempre dava errado. É por isso que decidi vir à igreja. Estava muito amargurada, tinha mágoa da minha mãe, porque ela me maltrata, sempre me tratou mal. Mas agora já não tenho mágoa dela. Me aliviou, me gostei muito e vou passar a participar mais vezes. Após a oração, a mágoa sumiu? Como é que... A mágoa sumiu, a tristeza. Fiz a oração, até fui à frente. Depois, me senti bem. Chegou a passar mal? Sim, cheguei a passar mal. Depois, tive a ajuda de uma obreira. Sim. Quando ela me ajudou com ração, depois me senti bem. Agora, como é que está? Estou bem, graças a Deus. E peso, a mágoa, a tristeza? Sim, agora estou leve, porque antes não tinha meu corpo. Tinha arrepio, estava pesado, estava muito amargurada, muito triste. Sim. E quando chegar, como é que vai olhar para sua família? Vou olhar bem, porque até já pretendo perdoar minha mãe, apesar de tudo que ela está me que ela me fez, mas ela é minha mãe. Um grandioso momento de fé que deu esperança e alento a todos que participaram. O que mais marcou-me é o testemunho da senhora que deu com o marido, a dizer que ela perseverou durante muitos anos. O marido estava num caminho errado, mas ela tinha um entendimento espiritual que ela não fazia, que ele não fazia aquilo propositado. Algum mal lhe coagia a fazer esse mal. Mas ela, como teve direção de Deus, recebeu o convite para ir à Igreja Universal. Ela colocou o marido aos pés da cruz, ela orava pelo marido. Ela perdoou o marido, ela amou o marido. Tanto que o marido, ele não foi convidado com palavras para a Igreja Universal, mas sim foi pelas atitudes da esposa e dos filhos. Trouxe-me uma grande lição: perseverar. Quando temos ataques, quando temos situações adversas, contrárias à nossa vontade, se nós colocamos aquele membro da nossa família aos pés de Deus e permanecermos, aprendemos também que temos que entregar ao Senhor e confiarmos, não vivermos preocupados com aquela coisa, com aquele comportamento do nosso familiar, mas entregarmos a Deus e confiarmos no Senhor e descansarmos. Então, que Ele, Deus, fará aquilo que nós queremos. Então, eu aprendi isso, eu vou lutar para entregar a Deus primeiro a pessoa que mais eu desejo que fizesse uma coisa boa para Deus, vivesse para Deus, e vou confiar. E Ele, Deus, vai fazer segundo a palavra que eu aprendi hoje. Eu até tive uma descarga, tive um alívio. Saber que eu não preciso carregar aquela preocupação, não preciso carregar aqueles problemas. Eu, depois de entregar a Deus, eu posso descansar, não me preocupar mais, continuar a orar, permanecer na presença de Deus. Eu saio vitoriosa, com um pino, né? Saio confiante que Deus vai operar. Eu já entreguei nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. Deus vai cumprir a palavra dele, que ele diz que temos que entregar e confiar. É um mandamento com promessa. Então, estou a cumprir o mandamento, entreguei. Agora, a promessa de Deus, ele cuidar. Estou confiante em Deus que ele vai cuidar. Esses são os marcos da Semana Santa. Mas a porta para o recomeço, restauração e transformação estará sempre aberta em uma Universal mais próxima de si. Graças a Deus, já está. Nós tivemos Sexta-feira Santa e de lá para cá estamos num ponto de luz, Pastor Daniel. Hoje, dia todo, 6 da manhã, 8 horas, 10, meio-dia, com o Bispo Paulo Sérgio. Às 15 agora está a decorrer a reunião das 15 e depois vamos ter a última batalha às 18 horas. Uma hora antes, vamos estar atendendo a todos quantos querem um atendimento. Nós ouvimos há pouco pessoas falando: hoje estou bem, mas havia uma maldição, havia uma perseguição, havia mortes constantes, mortes que deixavam família sem chão, assusto, não é? Porque morria-se como se morre galinhas. Quer dizer, é o que tem visto, é o que nós temos visto, é o que nós temos presenciado ao longo desses anos. Mas, contudo, estamos nos preparando para essa última batalha. E hoje, você que não dorme, você que ouve vozes, você que tem problemas mentais, tem horas que parece que está enlouquecendo, teu filho vira a cabeça, tua esposa vira a cabeça, tem gente em casa que assusta, né? São bipolares. Uma hora agem de uma forma e de uma outra hora estão de uma forma, assusta todo mundo. Problemas espirituais. Exatamente, Pastor Vitor. O senhor está a narrar a vida de muitas pessoas, infelizmente. Essas palavras, as pessoas, eu acredito que se identificaram, porque tem sido assim o sofrimento de muita gente. Mas é possível, sim, meu amigo, minha amiga, você tomar uma decisão, mudar de vida, sair dessa situação na qual você se encontra. A partir do momento que você diz para você mesmo: isso aqui não é para mim, tem que ter fim. Até quando eu vou ser escravizado? por essa doença, até quando você é escravizado por essa enfermidade. Se assim você proceder, você verá que a tua vida vai mudar. Pastor Vida, é necessário com que essa pessoa, ela decida e saia de casa, independente da temperatura ou não, e venha ainda hoje, nós temos certeza que a vida dela muda. Exatamente. Não pode ser a chuva que vá atrapalhar a sua libertação, até porque a chuva só molha, mas os problemas castigam, né? Te deixam um mal. Pense nisso. Senhor Jesus, nós determinamos desde já a todos os trabalhadores a bênção do Senhor, a todas as donas de casa, aos empresários, micros, grandes, médios, aqueles, meu Deus, que estão precisando de uma alavanca, uma ajuda no que tange sua vida econômica, estão parados, hoje mesmo não teve o movimento que desejavam. Às vezes passam na cabeça que é melhor parar, desistir, porque não estão vendo rendimento. Oh, meu Pai, dá forças para essas pessoas. Coragem para que elas venham se levantar e seguir em frente. Nós determinamos desde já que o Espírito do Senhor, que guarda, que guia, que protege, vá diante dessas pessoas. Consagra, meu Pai, esse copo com água para que todos, todos, sem exceção, que beberem desta água sejam fortes, corajosos para seguir em frente. Nós pedimos, desde já te agradecemos em um nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Coisas maiores virão. Coisas maiores virão, mas enquanto as maiores não chegam, aproveita a oportunidade, não é? Pastor Daniel, segunda-feira agora, dia 27, a última do mês, vamos ter o clamor do levanta-te. Palavras ditas pelo Senhor Jesus, toma o teu leito e anda, quer dizer, levanta e anda. Isso, várias partes da Bíblia você vai encontrar. Desde o Velho Testamento, quando o próprio Deus, falando com Josué, disse para ele, levanta-te, Josué, levanta-te. Quer dizer, Deus não quer nos ver prostrados, chorando, lamentando, não. Quando a pessoa se levanta, aí sim ela pode andar e chegar onde ela quer. Exatamente, Pastor Vitor, porque se lamentando você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai chamar a atenção de ninguém, pelo contrário. Quanto mais você lamentar, mais problemas vão se agravando na sua vida. Toma uma decisão. Essa segunda-feira é o dia de você sair desse estado na qual você se encontra. Para de lamentar, faça alguma coisa e a tua vida vai mudar. Segunda-feira, 27 de abril, o Éfata, a última do mês. E já de vista aí, no dia 4, a primeira segunda-feira de maio, que será o mês maior. Mês maior. Vai haver um acréscimo da letra R no final de maio. Aí sim vamos ter maior. E se você crer, venha se juntar a nós nessa segunda-feira. 6, 8, 10, 12, 15, em caráter especial, 18 horas, na maior vigília da prosperidade com Deus do país. Ficamos por aqui. Como já dissemos, enquanto não chega a segunda, hoje é a sexta-feira, última do mês também, uma sexta-feira de batalha, de luta, de guerra. Aqui você vai encontrar a ajuda que você precisa. Procure-nos. Até lá. Yeah. Imagine ver de repente na sua tela ou em um cartaz as palavras SOS Espiritual. À primeira vista, pode parecer apenas um slogan de uma marca comercial, algo feito para chamar a atenção. Mas ao olhar mais de perto, você percebe que esse SOS não é qualquer propaganda. Ele é uma linha de atendimento voltada para todos que se sentem aflitos em decadência emocional ou espiritual. É um espaço seguro, onde nenhum problema é pequeno demais e nenhuma dor é ignorada. A linha está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, pronta para ouvir e orientar. Se você sente que precisa de ajuda, não espere mais. O SOS Espiritual é o seu ponto de apoio, a mão estendida, quando tudo parece perdido. Você pode ligar para 84 140 ou enviar uma mensagem para 84 500 1000. Uma equipe dedicada estará em prontidão para acolher, orientar e indicar o caminho da paz e da renovação. Rádio Miramar. Rádio Miramar. A gente volta já já. Num piscar de olhos. Rádio Miramar, Nampula, 98.4 FM. Dona Antonieta, sabes qual é o dia do sorteio do Mira Prêmio na TV Miramar? Sexta-feira. Para jogar o Mira Prêmio, tem que apostar quanto? 15 mil de cash. Tem 15 mil de cash aí, mamãe? Sim, tem. Mostra. Ei, aqui está. Mostra aí do lado. 15 meticais, né? Só duas moedas, isso é simples, né? Sim, sim. Já jogou, mamãe? Já uma vez. Uma vez, tem que jogar mais vezes. E porque ela tem 15 meticais já preparado para jogar, eu vou oferecer essa linda camisa que tem aqui o nosso código e o nosso WhatsApp para nossa mamãe. Rádio Miramar, a tua melhor companhia. Atenção! É um... 2, 3. Começa agora o programa Só Uma Mistura com Armindo Balói. Balói e amigos. Seu receptor! Olá, olá! São 15 horas 32 minutos! Última edição da semana do seu programa! Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos, então, mesmo ao Só Mistura! Um programa que irá se estender até muito perto da hora 18. Mas antes de mais nada, vamos então a esta grande mensagem em forma de música. Caminhei, tropecei, levantei, fiz amigos pelo caminho. Alguns eu magoei, outros magoaram-me também. Mas hoje vejo sem defeito. O amor me ensinou que todos em Cristo somos perfeitos. Ah, perdão a quem eu ajudei, queria ter feito mais. A quem me ajudou, eu agradeço de coração. Sorriso faz parte da história. Enquanto eu tiver vida, vou tentar ser melhor, semear mais alegria, espalhar mais amor. Entramos e o som é este, é mesmo forma básica, é verdade, é para agradar exatamente a todos aqueles que nos acompanham. Amigos, é verdade, cá estou mais uma vez a agradecer então todas as vidas que nos trouxe para nos cruzarmos hoje nesta que é a última edição da semana do seu nosso programa Som Mistura, referente ao dia 24 de abril para o ano 2026. No entanto, meu nome é Armindo Baloi e é com muito carinho, muito cuidado, muita paixão e muito amor que estarei a trabalhar para todos vós. Inshallah que tudo corra bem até o final do dia. E então, meu amigo, desenhe comigo aí, diga-nos como, com quem e onde é que você vai passar o final de semana. Pois então, quando for 16 horas, você tem o privilégio exatamente então de ligar para o 85-64-72-627 e partilhe conosco exatamente essa que é a sua agenda. Mas também temos o nosso terminal de SMS, quer no WhatsApp, quer também no Facebook. O WhatsApp responde pelo número 85-64-72-627. Agora, quanto ao nosso Facebook, é tão simples, mas tão simples, essas escrever Rádio Miramar. Já lá vai o meu nome, não é? O nome do programa e também a minha imagem está lá. Vai no espaço de comentários e deixa cair a sua mensagem. Escreva aí como, com quem e onde. Ponha em destaque o seu nome também, o seu bairro, ok? Gente amiga, hoje é sexta-feira, música mesmo para sexta-feira, música, boa palavra amiga, e temos também a página cultural para além das 10 mais na parada musical. Mas eu começo assim. Sou uma mistura, a mistura perfeita para o seu rádio. Sou uma mistura, a mistura perfeita para o seu rádio. Thank you. mãos, então, para perceber, é verdade, que está bem, tudo bem, que se cadê esse lado embora, exatamente, tem algumas artérias da cidade, é, a chuva não para de cair, tudo bem, mas não se cadê esse lado, vamos fazendo exatamente este acompanhamento, trazendo exatamente uma forma de você poder, então, aquecer, é, acredito exatamente que alguém ainda está nas mantas, há quem está mergulhado aí nas mantas, tempeste, ah, temperatura, mas há quem diz, olha, é sexta-feira, calor sem calor, frio sem frio, eu não vou largar esta geladinha. Meu Deus, cada coisa, cada programa, mas você já viu como é que é o mundo, não é? Sinceramente. Mas ok, nós estamos aqui para trazer então alegria para os nossos queridos amigos ouvintes que acompanham-nos em qualquer sítio. Deixa só recordar. Que rádio difundimos diretamente de Maputo para Maputo, de Maputo para províncias e arredores do país. Lá vou, exatamente, encontro de algumas mensagens que já começam a cair então na nossa terminal. Que bom, então. Mestre da Timbila, de saudações. Cota Balói, aqui é o seu mestre favorito. Tudo bem, muito obrigado, um abraço também, Joana Stoy, desde a primeira a comentar. Boa tarde, Barbalói, boa tarde, se estou para ti e também para todos os ouvintes de mas fonte-nos aí, como, com quem, aonde que você vai passar o final de semana. A presença então mesmo de Silvana e Tomás, que também diz sucesso sempre. Ok, muito obrigado, um abração aí, sucessos para si também. É Nelly Arndei Andris, também diz boa tarde. Sucessos sempre, Mano Balói, ligado a partir então de Facim, Zona Memo. Tem Titus Luiz, também que diz boa tarde. Só passei para marcar a minha presença. Tito Luiz, exatamente de Kelly Anima Ganja da Costa, Cariua, em um forte abraço, então, beijo para todos os amigos. Um grande ouvinte, assíduo. Muito bem, Honório Samuel, também diz se estou ou não se estou. Claro que sim, com muita saúde, alegria e energia, energias renovadas. Sintonizando, então, mesmo a Rádio de Primeira, número 1, a minha preferida, saudações, cordiais, Mano Balói. Bom trabalho, bom início também, então, mesmo de final de semana. Muito bem, filho, então, de Boa Ventura, diz Balói, Balói, Balói, oi, oi. Honório Samuel, também nos escreveu, desde abraço para Fernando Paulo, Mário Costume, Mário Mídio, Rony, Luiz, Lucas João, a Domingos Rufino, Almeida Ludovico, tem também Emílio Ditete, Ferrado Sofia, muito obrigado, Inácio Bazuca, tudo bem, desde boa tarde, Mano Balói, se estou, eu estou bem, ligado então de Simão e bem, Renan Uriri, passei simplesmente então para marcar a minha presença no programa e desejar a todos os ouvintes um bom final de semana abençoado. Antônio Candosa também diz, mas o que é isso, Balói? Ligado, pois, diretamente da cidade da Beira. Aproveito a sua voz para mandar também cumprimentos a minha esposa, a Morfina, e também aos meus filhos Dino, Sheila e a Nelza, para o locutor então em serviço, bom trabalho e bom regresso a casa. Mas que isso, Balói? Sou António Candosa. António Candosa, este é o programa Só Mistura no seu receptor, onde nós contamos sempre com quem tem ouvido bem educado para fazer o quê? Trazer alegria? Não só, muita energia aí também, num bom som para sexta-feira. Acheco em Fokis, em Panawamga. E não! Deixou, deixou, deixou, deixou, deixou, Deixou a escola na primária. Comprou salto, comprou bolt, comprou lápis e pintou carro empoderada. Comprou bolsa do Nivaldo, comprou protes, meteu sexta ferrada no groove empoderada. A chillar com cota, a beber com cota, a dormir com cota, lava pra não bater mal. A chillar com cota, a beber com cota, a dormir com cota, lava pra não bater mal. Você menina, cresceste como chupão na pele, a fazer pai não. Você menina, cresceste como Savanego, a chilar com cota, a beber com cota, a dormir com cota, a baba não vai te mal. A chilar com cota, a beber com cota, a dormir com cota, a baba não vai te mal. Deixou. Deixou. Oi, moço. Peço uma cola. Como também tô aqui sozinha, podemos criar uma ideia. Mesmo se for uma 2GM, posso tomar. Usa da alfamba, minha xolo achilava. Usa da alfamba. When you show no what she love, Uza, love from bow. When you show no what she love, Uza, love from bow. When you show no what she love, Bambayde du kokomu, Bambayde du kokomu, Bambayde du kokomu, Bambayde du kokomu, Bambayde du kokomu, Bambayde du kokomu. Deixou a escola na primária, comprou salto, comprou bolt, comprou lápis e pintou carro empoderada. Comprou bolsa do Nivaldo, comprou protes, meteu sexta ferrada no groove empoderada. A chilar com cota, a beber com cota, a dormir com cota, a baba não vai te mal. A chilar com cota, a beber com cota, a dormir com cota, a baba não vai te mal. Você menina, cresceste como chupão na pele, a fazer pai nosso. Você menina, cresceste como colchão na terça, só savanego. A chilar com cota, a beber com cota, a dormir com cota, a baba não vai te mal. A chilar com cota, a beber com cota, a dormir com cota, a baba não vai te mal. Batani solami, babo, tokuntamu babo. Se tá ela em mim, se tá ela em mim. Chocola, menina, chocola. Chocola, menina, chocola. Chocola, menina, chocola. Safadinha. Chocola, menina, chocola. Chocola, menina, chocola. Chocola, menina, chocola. Dança, filha, a mãe grande não está. Ela dança assim. Ela mexe assim. Ela dança assim. Yo, wait. Ela dança assim. Ela mexe assim. Ela dança assim. Zita fancy é o nome. Ta fancy é o nome. Zita fancy é tu que ela me. Ta fancy é tu que ela me. Teka kura mwana mamani alokuni tandela. Teka kura mwana mamani alokuni tandela. Wanishanisa chini omufuka sikini omufushala Zakaria mtokbela kini. Ikurufani mama nimashizani mwana shiranza kujitangelo shizile mcholelo. She does an alish on the nation. She does an alish on the nation. I love Moshe Kuma Malangala. Ningo Mahikuma. Chocola, menina, chocola. Chocola, menina, chocola. Chocola, menina, chocola. Safadinha. Chocola, menina, chocola. Chocola, menina, chocola. Chocola, menina, chocola. Dança, filha, a mãe grande não está. Ela dança assim. What the lyric? What in the car? What in the car? What in the car? What in the car? Só uma vez, porque ir é só ir. Quem quiser sair comigo, pode vestir. Não há tempo de esperar, porque hoje eu quero curtir. Hoje não quero problemas, nem pensar em trabalho. Oh, são maninhas cenas, mas hoje eu não falho. Eu sou moçambicana e não deixo sexta passar. Assim trabalhei toda semana e hoje eu só quero gritar. Tila, é sexta-feira. Chegou o dia, é verdade. Esta que é a última edição da semana. Mas agora sim, acerta o seu relógio. São 16 horas em toda a República de Moçambique. A gente volta já já. Luís Cardinalos. Rádio Miramar. Tete 89.2 FM. Tem novidade. novidade chegando. Um formato inédito perfeito para quem é apaixonado por reality. 18 pessoas e 3 casas. Os participantes vão se dividir em 3 espaços diferentes. A casa do patrão, a casa do trampo e a casa da convivência. Quem dá as ordens? O patrão da vez. A cada ciclo, um novo patrão será responsável por tomar decisões que afetam diretamente o jogo e a vida dos moradores. Eles vão ter que lidar com situações reais de conflito. Afinal, o patrão que manda hoje, amanhã pode ter que obedecer. E aí, será que o poder realmente muda as pessoas? Preparados para viver esse reality com a gente? Terça, dia 28, às 15 horas e 15 minutos, estreia o novo reality Casa do Patrão, na TV Miramar. Rádio Miramar, Chimoio 99.9 FM. Rádio Miramar, a tua melhor companhia. Balão e Amigos. Agora sim, avançamos. Já são 16 horas e 1 minuto. Quero ouvir então, daí desse lado, como é que você vai passar o final de semana? Alô? Boa tarde, mano Balão. Boa tarde. É, eu estou bem, graças a lá no seu lado. E do seu... Como é que você está? Também, eu estou a falar com quem? Felícia do Beiro, Felícia, Beiro do Lene. Oh, Felícia, então, final de semana, como, com quem e aonde é que vai passar? Embora esteja a chover, né? Vou passar em casa com a família. Olha, eu estava com o telefone na mão. Ele que será a primeira hoje? Quem será a primeira hoje? A falar com o Mano Balão. E conseguiu mesmo, e conseguiu, é, Felícia, conseguiu. Mano Balão, consegui. Muito bem, deixa eu ficar então a sua saudação, para que vai? Vai para a minha mãe Rosa, para a minha filha Dani, para a minha sobrinha, para os meus tios e para o Mano Balói, Amélia Doce, Jorge Mataver, Mano Luciano Valendi, Danisa Muxanga, Olivia Maputi, para todos de AAC. Obrigado, Felícia. Continuação também da ótima escuta, ótimo final de semana aí. Ai. Mas o que é isso, Mano Balói? É só mistura! Obrigada, beijo. Beijo, beijo. Exatamente, temos lá o número 85-64-72-627. Você também pode ser o próximo, é verdade, a ligar para nós e conversarmos cá deste lado, sabendo também de si como é que vai passar o final de semana. Olha, eu espero sinceramente que tenha tudo de bom. Olá, boa tarde. Mano Balói, puto Mangolê, eu estou bem. Não pula, como é que acordou? Como é que está aí a situação de não pula? A temperatura também. Está tranquilo, está a friscar mesmo, está a friar com boa maneira. É o dia. Agora, fala-me você da escola. Hoje vai à escola, não é? Vou à escola, mas lá na escola, alunos estão a fugir a ver daquele assunto que aconteceu aqui. Que fala que há um gajo que quando te toca, sai tua coisa. Mas sinceramente. Não, aluno, que... não demora quando vai na escola. Mas que coisa é essa? Que coisa, esse boato aí? Meu Deus! Eu não sei, sinceramente. São coisas que haviam começado em Nampula, recordo também, ou Nampula não, mas em Pemba, é verdade, é alguns anos atrás, se não me falha a memória, há 4, 5 anos atrás. E agora já é Nampula com essa situação, ai meu Deus. Ok, pelos vistos então vai passar o final de semana em casa. Vou passar em casa, mas hoje aqui vou na escola, vou entregar as provas, vou entregar o professor provas que eu recolhi ontem. Depois voltar para casa. Agora, se vocês se tocarem lá em casa, não há de acontecer nenhum problema. Pai, o que é que vai me tocar em casa? Ai, ai, ai, ai. Ok, está bem. Beijinhos e abraço e tal. É, para mais falar, para não estar aqui, tem que ser mais, tem que ser mais tarde. Eu quero que minha mãe me atacaria. E por aquela casa que lhe manda, não sei se não pula, se tem nele, deixe-me eu, não sei se Camilo. E para o mano está aqui na Ampula, que é a Régula de Nampula, mandou ela para ele, está na Telecinca. E a todos vindo que estão na escuta neste momento. Tchau, mano, valeu, estamos juntos. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço aí, sucessos. Olha que eu tenho aqui também o Ibrahim Júnior, que diz, nos escreve e diz assim: é boa tarde, Balói, boa tarde, sou a mistura. Ah, mas que bom, diz, estou ligado a partir então da Baxixe. E mando um abraço então mesmo para todos os dias. O mesmo diz também o Sérgio Juntava, que diz, quero também saudar a família Dava e sem esquecer também da sua filha Rosalina Sérgio Juntava. Sextou ou não sextou? Bom trabalho aí, Balói, muito obrigado. Olá, boa tarde, ouvinte à linha. Muito boa tarde, meu amigo. Mano Panoi. Boa tarde. Tenha hora de falar com quem? O Mano Mchabo, Calabruto, Tito Luiz. Tito Luiz, Mano Mchabo, Calabruto. Tudo bem? Salama! Eu não com pena nenhuma. Muito bem. Tito Luiz, vamos lá. Como é que está desenhado e está agendado o seu final de semana? Ah, eu tenho só para estar bem, não sei como é que mantém a trabalhar ainda na rádio. Eu estou bem, estou muito bem, feliz, bem e feliz. Agora, sábado e domingo, estarei em casa também? Eu estarei em casa, sim. Oh, que bom, então. E a sua saudação, então, para quem vai? A minha saudação vai para Mano Balanha na rádio. Obrigado. Estou esquecendo de Mano Amélia Dulce, o grande meu amigo Cara a Cara, junto com a irmã. O Peixe Miúdo, DJ Nelo, o Sr. Cambaza, a Dona Luciana, o Emílio Vitete, o Peixe Miúdo. E, enfim, para todos os amigos que eu não posso conseguir mencionar, vai um forte abraço. Muito obrigado, Tito Luiz. Um abração aí. Olha que a da Lúcia Bandeira não brinca, diz a número 1. Ainda toca aí um trompete, mostrando que está 100% bom isto, demais. Eu digo muito obrigado, da Lúcia Bandeira. Olá, boa tarde, ouvinte Olinha. Boa tarde, mano. Boa tarde, boa tarde. Como está? Está tudo calmo, tudo bem. Aqui também está tudo em ordem. E o seu dia, como é que acordou? Ah, acordou fresco, puxo riscos, mas... deu para trabalhar. É o Zita. É o Zita do Bar das Maotas. A cunhada está aí, lá vai. Ah, está bem, está aí a lutar, a acender lume aí. Muito bem. Não está a reclamar estes dias que Zita... bem, não está a reclamar? Não há reclamação. Ah, está gostando então? Gosto. Ah. Muito bem. Então, Zita, final de semana, o que é que vai fazer? Trabalho, depois é para... trabalho, na verdade. Depois, agradecer a Deus. O resto, depois ficar com a família, né? É verdade, é verdade. E beijinhos e abraços, então, para quem vão? É, primeiro para ti aí. Obrigado. Para meus filhos todos. Uhum. Família Zita em Nhembani, casa de Maputo. Uhum. Os amigos três anjos, Lagoa Quente, que não tem uma casa. Aida de Quilimane, Banana Boss. Bel de Maputo, Caracara, Decleto Matavel, DJ Nel, Dona Cé, Dona Cláudia, Dona Jesus, Dona Mar, Dona Lídia, Dona Flora, Dona Suzana, Dona Elzinha, Emílio de Teda, avô Fernanda, avô Filomena, avô Helena, Zelito Monteiro, Gotcha Gotcha, Zana de Lixinga, Jonathan, Jordão Seco, Jorge Alberto, JJ, Cambaza, Cota Ribeiro, Mana Dana, Mana Laureciana, Meio Litro, Manando, Peixe Miúdo, dos Três Pedros, Senhor Gabriel Fundice, Senhor João, Senhor Marrengolo, Sara de Niquadala, Zungora, todos de A a Z, de Norte, Centro, Sul do país, Zita do Bar das Maotas. Tchau. Tchau, Zita, muito obrigado. Olha o Honori, que também está de volta. Honor Samuel, volta exatamente com Sérgio Dávalo, Teixeira, Lourinho, Lourindo, não é? Ednelson, também, Mubai, Aguiz Torres, Mano Mingos, Vítor Sfrens, Mila Paul Temer, Renato Paulo, Nita Coimbra, Espura, André Pequenino, Jonathan, da Lúcia Bandeira, Meira da Maria, obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, está tudo bem, minha querida? Estou bem, meu querido. E como é que estão as coisas aí no bairro? Chuva só. Mas tá bem, olha, o senhor João trabalhou bastante e isso. Tá de brincadeira, ajuda lá um pouco a tua amiga. Pô. Ah, não. Essa coisa. É que você demora a pagar. Não gagueja. Você demora a pagar. Não, dessa vez a gente manda seu João e depositar. Mas tem que ser logo segunda-feira. Amanhã mesmo, eu só quero passar o final de semana hoje. Tá bem, quanto é que é então? Dessa vez pode me dar 1000 meticais. Aí como é que eu já agora? Não, dessa vez é de dar com juros. Não quero juros, eu quero aquele mesmo. Ok. Já, eu ia te pagar. Ah, tá bem, agora que entrou voz de... ah, já está tudo bem. Tchau. Tchau. Ah, dona Suzana. Oi, verdade. Dona Suzana, cuidado, cabeçada. Dona... Agora quem foi o João mesmo? Ah, não tem problema. Tá tudo bem. Tudo bem. Ok, Lucas Balói também diz ele. É, boa tarde, Balói. Boa tarde, como está? Eu sou bem. Diz eu também. Ótimo. E bem conectado. Então vejo o melhor programa da tarde. Diretamente do bairro Bicadine. Ao lado, então, mesmo da minha tia Alice Balói. Nico Gô. Sempre então mesmo na escuta. Aqui, sextou. Oh, está em Bicadine, oh, meu querido. Olá, olá, boa tarde, ouvinte ali. Boa tarde, mano Balói. Boa tarde, eu amo Betty. Eu amo Rani. Ai, eu amo só o Capicab. Ah, sim, eu amo. Mas a temperatura é carregada para o caragaia, calma. É, manga, é manigambé. Unguio na tempeste, cani. Ah, ah, é, ningu, é, ningu, eu ono. Então, visaram o amor lá, tchau, pelo menino Mungupuana. Visaram lá, tchau, vanga aprontar. Vai ninguém uma buquinha de papau, tio. Ai, ai, ai, ai, ai. Porque no Nalala o vovão. Vamos brindar o papo. Asa, o garrazo é. Meu, minha querida, há um recado aqui dado por ela, é, atenção, homens. Oh, Bel! Saudades de falar comigo. Saudades todas minhas, minha querida. É verdade. Mas diga-me aí, era seu François. Para descontrair. É verdade. É matéria de descontração, mano, Balói é o próprio. Oh, que bom! Que bom! Mas conta-me aí! Eu e o meu esposo, vamos escutarmos o Mano Balói, é só rir até cansarem. Mas é assim mesmo, olha, nós não podemos ficar aqui, de fato, gravata, amarramos então, saúde a todos, a dona Suzana e o tio João, mando saudações. Tio João, hei de ligar para cumprimentá-lo, não me esqueço de vós, a dona Filomena é a sua irmã Paula, a mana Dani, a mana Laurenciana, a mana Pink de Matalane, a todos, a Vonandinha, se não ela me mata, a minha cunhadinha Vonandinha, se não me mata, e para o mano Balói, abracitos para a família, muito manda obrigado. Cumprimentos a todos, a minha cunhada manda um abração. Aí também ao meu cunhado, olha, diga uma palavra aí, diga love you ao meu cunhado, diga love you. Love you. Ai, que bom, tchau, tchau. Tchau. Para todos os casais que têm a palavra love, vai então esta música de Levi. Esses olhos da vida, vem me abraçar. O teu corpo eu quero sentir, pronto pra dar orgasmos para te fazer sentir bem. Minha família pergunta como é que você anda a me prender. Eu não consigo ficar um minuto sem ouvir a tua voz. Se passares um dia, te juro que corro a tua atrás. A tua atrás para me fazer feliz. Love me, love me, my baby. Love me, love me, my baby. Love me, love me, my baby. Love me, love me, my baby. My baby. Love me, love me, my baby. Love me, love me, my baby. Love me, love me, my baby. My baby, my baby. Love me, love me, my baby. Love me, love me, my baby. Love me, love me, my baby. My baby, my baby. Já não sei mais o que fazer. Se tu passares, vou ficar sozinho, é. Vem rebolar e abraçar o telex, ué. Se tu passares, Anacleta, reclame. Vem só me abraçar. Vem. Minha família pergunta como é que você anda me prender. Eu não consigo ficar um minuto sem ouvir a tua voz. Se passares um dia, te juro que corras atrás. A tua atrás, para me fazer feliz. Love me, love me, baby. Isso, meus amigos, não adianta hoje discutir com ela, não. Olha, sinceramente, hoje, ou estes dias, não é? É bom não discutirem, senão as coisas não vão cair bem. Depois você vai se arrepender bastante. Então, brinca com a palavra love, love, love you, love, I love, I love you. É sempre bom, tá bem, meu querido? Homens, atenção! Nada de discutir aí com a baby, ok? É isso, Messidão! Tá mal isto! 16 horas, 16 minutos. É verdade que eu vou encontrar demais. Ouvintes, olá, muito boa tarde. Oi, oi, Lucas, está tudo bem? Tá tudo bem, tô chuva, aqui é Mucajuína, pô. Tá aí, Mucajuína, aí, em casa de Mana Alice. Casa da minha tia. Em casa da tia Alice. E aí, já estou a imaginar, já estou a imaginar o que é que está acontecendo aí. Mano, valeu. É só pra estar aqui esta semana, até Malganá, terça-feira. Ok. Aqui em casa também. Tá bem. E a minha família? Tá, graças a Allah também tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Que bom que é isso que eu quero também aqui, tá tudo bem. Você? Madola, tão bem, né? Você já começou a passar então o final de semana? Opa! A voz do Jantinho. Ok, vizinho, abraço, Lucas Baloi. Um forte abraço para ti e para todos de AAZ. Muito obrigado. Bom final de semana aí. Um abração para ti, Alice, também. Eu saudar a minha sobrinha do dia 23 de março. Ok. Um abraço. Aqui também, Cadinho, tem outra de dia 23 de março também. É minha sobrinha. Ok. Tenho duas sobrinhas de dia 23 de março. Ok. Que bom, então. Tchau, um abraço aí. Olha, a Danúcia Bandeira diz, sextou ou não sextou? Mas claro que sextou, com muita responsabilidade e organização. Saludos cordiais. O Rachid Cabalos de Val também diz, viva gente amiga, sextou de mundo então de alegria, bom final de semana para todos os amigos da Rádio Miramar. Estamos juntos a partir então mesmo do Planalto dos Macondes, Moeda, Cabo Delegado, recebam forte abraço de mim, Rachid Kamaziva. Olá, boa tarde. Boa tarde, mano. Jojo, como é que é, José Alberto, está tudo bem? Está muito bem. Infeliz também. Infeliz também. Sim. Está feliz, não é? Jantou ou não jantou? Jantei. Está bem. Mas muito bem. É assim mesmo. Quem não janta é porque não... Ainda tem dentes. Aí que está. Jantar bem. Mostrar que você tem dentes. Agora, Jorge Alberto, o final de semana, o que é que vai fazer? Final de semana, estarei a trabalhar, mano. Ok, mas é assim mesmo, o trabalho dignifica o homem. Beijinhos e abraços, então. Para o grande Lucas Baloi, ao grande Deckler, ao grande Melacote, ao grande Jordan Teve, de Janel, Papai Gabriel, de Mamãe Suiz, ao vovó Filomen, vovó Fernando. Para todos os meus que não consegui mencionar os nomes aí, ao grande cara a cara, Mr. Tete aí. Tamo junto, mano, balai. Aquele abraço ao grande Ricardo que encontra comigo. Tamo junto. Aquele abraço. Aquele abraço, muito obrigado. Olha, Sérgio Dava diz que de volta então para soltar ao Vícius Freio, sempre alguém mais puro, o Sérgio Honório, Samuel Moses Lobo, muito obrigado. Rajid Armando também, DJ, boa tarde, boa tarde, isto ligado a Rádio Miramar, a partir da cidade de Tosso de Moio, bairro Tambara dos Dezere, gramo muito dos programas da Rádio Miramar, e mandar também abraços para o meu xará, Rajid Cabalgiva, aos meus familiares, amigos, e também um abraço forte ao Mano Rindu Balói. E não esquecer então de gritar Balói, amigos! Olá, olá, boa tarde, ouvinte da linha. Alô? Oi, oi, tudo bem? Como está? Eu estou bem, graças a Deus, não sei do seu lado. Ah, estou bem, na graça de Deus. Muito bem, e eu tenho o prazer de falar com você. Estou emocionada, estou estando lá de Miramar pela primeira vez. Ai, e diga-me o seu nome, sim? Madalena de Chimoio. Madalena de Chimoio, primeira vez a ligar na Rádio Miramar. Sim, é a primeira vez a ligar na rádio. Bem-vinda, minha querida Mada. Então diga-me uma coisa, como é que está Chimoio? Como é que acordou Chimoio? Tá chovendo. Tá chovendo. Ó. Tá chovendo. Uhum. Muito sim. Bem. E Madalena, o que é que vai fazer durante o final de semana? No sábado vou na igreja, no ensaio. Ok. No domingo vou na igreja de novo. Muito bem. Então, deixa aí beijinhos e abraços. Beijinho e abraço. Mando pra Mano Boloi. Mano Amélia Doce. Mais Jorge Matavelli. Mais todos os ouvintes da Rádio Miramar. Obrigado, Madalena. Olha, sucessos para si. Obrigado. E tenha um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Olha, a Madalena também, emocionada, ela está. E deixou cair exatamente também a sua mensagem. Que bom, então. Olha, assim como o Patrício Ferrando. Alô, diz embora que estou doente, mas estou ligada a partir de Chimoio. E sucessos aí. Obrigado. Olha, nós desejamos rápidas melhoras para si, Patrício. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, tenho a hora de falar com quem? É o Reglo aqui na Nambula. Oi, Reglo! Fala-me aí, Nampula, é. Que tal? O boato também já chegou aí, até assim? O boato já chegou, está a expandir muito boato, está a expandir muito boato aqui em Nampula. Ah, sim, você, Regulo, não pode me tocar assim? Não, eu posso me tocar porque eu tenho fé. Eu posso me tocar à vontade. Sim, mas por que, que eles não se perguntam? Se não podem ser tocados e tal, e em casa como é que fazem, então? Não se tocam, né? Ah, mano, falou, eu não se preocupo com isso. Estou muito forte para evitar isso. Nem estou preocupado com isso. Muito bem. Então como é que vai passar o final de semana? Até hoje apanhei muita força quando o Jorge Matavelli me disse que não fiquem assustados, nós já contamos tudo, dizem que é boato. É boato isso aí, é boato isso, não tem nada a ver. Até ouvir na Fala Moçambique, eu gostei muito daquela mensagem. É boato, não se atrapalha enquanto isso, é boato isso. Agora, final de semana, como é que vai passar? Final de semana, amanhã temos conferência na minha igreja. Uhum. Amanhã, quando eu acordar, vou na igreja, esticar lona, fazer limpeza, temos uma conferência. Uhum. Depois da conferência, vou conversando com a família, comigo também vou para a igreja. Uhum. E segunda-feira venho trabalhar. Ok. E beijinhos e abraços para quem vão? O beijinho e abraço vai para... Primeiro vai para o Cara a Cara. Uhum. O Puto Mangolê. O Peixe Minuto. O Água Quente Não Queima Casa. O Male Parato, que sumiu o mundo que eu assisto, não costumo ouvir a impressão de dele também. O Male Parato. Vai para o Rachid Camargo em Cabo Delgado. Uhum. Vai para a dona Marta, vai para a dona Flora, vai para uma irmã que ligou lá no Guru, me encontrou lá no Guru. Foi pela primeira vez que ligou no programa de Max São Pedro. Ok. Antes de na segunda-feira, lá no Guru, chamada de. Ela, o nome dela é. Acho que não tem mais. Manda um abraço para ela também. Ok. E manda para todos de A a C. Pois. Muito obrigado. Continuação também da outra escuta e regulou sucessos para si, está bem? Muito obrigado. Agora sim, podemos sair então ao encontro do último ouvinte a esta hora, porque o tempo não perdoa, posso também não perdoar. Recordando também que temos as 10 mães, não é? Exato. O último ouvinte, então, quem será? Alô, boa tarde. Boa tarde, grande Alô. Boa tarde. Como está? Isana? Eu estou bem, graças a Deus. Não sei desse lado. Aqui está também está tudo bem. Agora, aquele bote de Nampula ainda não chegou aí em Lixinga? Não, ainda não chegou. Nem deve chegar, tá bem? Porque aquilo é boato, aquilo, hein? É boato. Nem deve chegar, ok? O que está acontecendo mesmo, mano, Balô? Então não vale a pena eu dizer o que está a acontecer, senão vai chegar. Tá bom. Nós queremos ouvir. Não vale a pena eu te dizer, senão vai chegar e eu não quero que chegue. Ok, Isara, então diga-me aí, final de semana, como, com quem e onde é que vai passar? Bom, final de semana, como as minhas aulas já começaram, então sábado de manhã vou para a escola e domingo vou para a igreja e da igreja volto e estarei em casa com a família. Ah, tá bem, bom final de semana. Beijos e abraços e tal. Ah, bom, primeiro vai para a Mano da Loia aí. Uhum. E em seguida para todos os amigos da rádio, começando com o Emílio de Sete, Cara a Cara, e o Tito Mangolão, nosso presidente de Sete, Alvarado, para a Dania Sani, a Dona Filomena, a Dona Laiciane, e para a avó Fernanda, o presidente da Lídia, de Agora, para a Cinco, a Dona Zé, e para a Aida de Selimane, Ângela de Nampula. A Uava sempre mantém uma casa meio livre, cambada, de Benelli, de 90% de Benelli. E, enfim, para todos. Para todos. A ver, um forte abraço. Tenha um outro final de semana. E para mais valor aí. Uhum. Um trabalho, estamos juntos. Estamos juntos, muito obrigado. Um abraço, sucessos. Que notícias nos trazes hoje? É verdade, no momento também de nós olharmos para algumas notícias. A esta hora. Que notícias nos traz Sons Balói? As notícias se estendem no Som Mistura, sendo sexta-feira. Na verdade, nós cá estamos, deixando informado e também informado o nosso querido amigo ouvinte. É a presença exatamente da Lady Gaga, pois então. Mas a notícia que eu trago mesmo dela é que ela revela que andou então trabalhando em um novo projeto então com Doe Shin. Lady Gaga revelou então que novidades ao lado então mesmo de rapper Doe Shin, é verdade, devem chegar então em breve. Amada Massa contou que na última semana esteve então trabalhando com a artista e que está então animada para revelar o que está, o que elas estão então preparando. Há grandes pontos, recordar também que as duas lançaram recentemente o single Runway, faixa que integra exatamente a trilha sonora de O Diabo Veste Prada 12. É uma das músicas que você terá a oportunidade de acompanhar na íntegra nas emissões então da Rádio Miramar. A música é esta. Que notícias nos traz Sons Balói? É isso mesmo, então nós seguimos, não é verdade, com mais notícias então a esta hora. E um abraço fica para si, você que acaba então de sintonizar-nos. Estamos consigo, sempre no ponto certo. É Zara Larson. Confirma então a parceria após então com Shakira, Robin, Tila e mais no Deluxe de Midnight Sun. A viagem, então, mesmo das garotas com... As garotas está completa. É verdade que a Zara Larsson usou por as redes sociais na quarta-feira para confirmar, então, as parcerias na edição deluxe do álbum Made Right Sun de 2025, intitulada, então, Girl Strip. O cristalzinho sueco do momento anunciou oficialmente a presença, então, mesmo da Shakira, Robin, Tila, Pink Panthers, ainda Kelani e Titi, Emília, também Madison, Beer, Eli, Bambi, Malibu e Helena Gal, juntas nessa nova versão que chega então às plataformas digitais. No 1 de maio, no dia 1 de maio, as artistas então devem também fazer remixes das faixas do disco então original. Partilhando essas notícias, então, mesmo com os meus queridos amigos ouvintes, não queremos lhe deixar embaixo, não, mas queremos lhe atualizar, e é sempre bom trazer esta verdade para si. Agora sim, lá também faz-se presentes Issa Man, novo álbum de Drake, ganha data de lançamento, a data de lançamento então do álbum Issa Man, de Drake, foi então finalmente decifrada. O stream Mac Isha, pois, descobriu também então uma pasta no topo então de escultura de gelo de Issa Man em Toronto, na terça-feira, que revelou exatamente que o próximo LP, então, de Drizzy chegará após as lojas em 15 de maio. A página de abertura da revista revelou o anúncio da data de lançamento, seguido por uma camiseta estampada com a frase 2024 é o meu ano, só que o 24 estava arriscado E o 26 rabiscado por cima. Então, vem aí o lançamento, então. Muito obrigado por saber. Informo com muito bom gosto aos meus queridos amigos ouvintes. Aumente o volume, aumente o volume. Saindo desta maneira. Que notícias nos traz a Sons? São notícias em volta do mundo artístico. Esta grande voz pertence então mesmo a Madonna. Agora o que é que aconteceu? Roupas de Madonna perdidas no Coachella 2026 podem ter caído de carinho de golfe, diz polícia. Então saiba, novidades sobre então mesmo o paradeiro das roupas vintages de Madonna usadas no Coachella 2026. A polícia de Indio, na Califórnia, falou para o canal ABC News na última terça-feira que não há indícios de que as malas com os itens da cantora foram roubados. As autoridades locais trabalharam, pois, com a hipótese de que as duas bagagens com roupas e joias do acervo pessoal da rainha do pop caíram de um carrinho de golfe que circulava pelo festival no deserto. A teoria é de que funcionários encarregados de levar então mesmo o carrinho até um meio então de transporte maior que levaria ao hotel passaram por uma estrada escura e irregular, que pode ter então aumentado o risco das malas terem simplesmente caído da parte traseira do imóvel. O documento oficial diz, via Billboard, não há evidências a que as bagagens foram roubadas internacionalmente. Passo assim a saber exatamente que ela perdeu suas roupas com a Ashla 2026. Quando eram transportadas exatamente mesmo já para o local do show. Enfim. São algumas notícias que nós passamos para você. E é tudo com muito bom gosto. Obrigado, meu querido, minha querida. Pois daqui a pouco vamos olhar também o que diz respeito às 10 mais, a parada musical das 10 mais. Mas eu quero dar uma volta consigo. Eu quero chegar um pouco mais longe. Quero também visitar este jovem. O jovem este que tem feito muito na música moçambicana. O jovem este que tem dado muito na voz, ou melhor, no que diz respeito à cultura moçambicana. Trata-se de quem? Para pôr arroz dentro e frango no congelador. Trade Fingers! O meu já não é teu, Julieta. Já fui, Frum-frum, já fui. Você não sabe o que perdeu. Perdiste um tempo, eu respeitei. Fiquei esperando, você nunca mais voltou. Com outro cara, você vazou. Meu amor, você desprezou. Porque lá não deu certo. Agora diz que é voltar pra mim. As coisas não funcionam assim. Por favor, não liga mais pra mim. Tô no traíra. Não tem que estragar, porque eu tô bem bom, porque eu tô bem bom, tô no traia. Não liga pra mim, não tem que estragar, porque eu tô bem bom, porque eu tô bem bom. Calma, escuta, não te faças de maluca. Sabes que agora tô com minha miúda. A gente tá feliz, a gente se completa. Vamos ter um bebê, ai, bebê. Julieta, quer saber você, ai, bebê. Melhor você tirar o pé, ai, bebê. A gente tá feliz, a gente se completa. Entrando também desse lado para a parada musical, estamos a falar exatamente do top 10. É verdade, onde apresentamos então o que foi a semana. Levamos 3 músicas de Top África, 3 de top então da Billboard e também 4. Também não, quer dizer, e 4 de Moz. Então você vai conhecer 3 de África, 3 da Billboard. E 4 de África. Só que bem antes, ok, recebo aqui recado de que, olha, Baloi, algumas mensagens por lá, hein? Vai lá, espreita. É Honório que nos escreveu. Diz que quer finalizar, exatamente, mandando então a mensagem para Madino Bobete, ainda para Samira, Rito e Yolanda Sumbana, ainda para Vitalício, também Hilário, Camargo José, Ardérito, Ibramji, Donas, Silvina, Timba, Flomena, Paz, Man, de Paz, Man, a CQA, Susana, Contio, João, Nito, Domingane, Julinho, de Machacane, e a todos os amigos de Aze. Ah, tá, sim, eu sabia que era o Honório. O Sérgio Andava também diz que quer finalizar também com a Lúcia Bandeira, a Benilde Januário, Mayra da Maria, também Teixeira, Lolindo Domingos, a John Leonardo Mangumane. Muito obrigado e um abraço também aí para o Babu José Conforme, que também diz boa tarde, Barbolói. Já estou então mesmo ligado a partir de onde? Da cidade de Tete. Abraço então, vão mesmo para Razão, Pedro Razão, ainda para Juma Adelino, William Abreu, Pedro Domingos, Malicano, João Vitalício, Kiola, Madina, Momed, Selma Pedro, Sumbana, Dânia Sumbana e outros. Ok, chegou o momento. E vamos olhar exatamente a parada musical. Estamos a falar exatamente do top 10. E iniciamos com 3 de África. A magia da mistura. Miramar. Aumente o volume. Número 3. Número 3. Por que contamos tanto assim? Baby, qual é ideal? Vou tentar comprar pizza. Número 3. Estamos 24/7. Boy, eu acho que em heaven. Girl, you a 10, you're not a 7. E para mim. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, número 3. Número 3. Karuvan Jamponi, Rugunyo Rugunyo Metor and Amura. A Traganaki Kohaki Hali, but he won link with you, Ami Hala, Kalakalama, Tumasinia Kali, Rodan is in Morele for Kala, we don't catch water on Morele for Imatel and Tanukino, Limela, Ninupel and Tanukino Kalele, hey, hey, hey, hey, Munlima Hivenke, Nakala Hiteke. Fell in love.

vanna vanino. A gente volta já já. No piscar de olhos. Rádio Miramar, Nampula, 98.4 FM. De Buenas! É o ritmo do nosso povo e a batida que não para. Tem dança, tem estilo, tem flow. E tu fazes parte dessa energia. A Miramar tem tudo. Tem ritmo, tem movimento. Tem a ver contigo, bro. Ai, ai, ai. A Miramar tem. Rádio Miramar, a tua melhor companhia. Balões e amigos. Acerta o seu relógio, são 17 horas e 1 minuto, é verdade. E eu agora entrei para a última hora do programa. Gente amiga, mas que bom, não é? Ah, estivemos então mesmo com a parada musical top 10. Agora estou com a linha operacional 85-64-72-627. Pode discar para nós. Já tem alguém? Olá, boa tarde. 64-72-657. Alô? Alô? Boa, telefone, boa noite, tudo bem aí? Está tudo bem? Está a falar de Chimoio? Sim, sim. Diga-me o seu nome. Regis Caracadori, Adriano Albano. Eu quero o nome que você disse. Meu Deus, esqueci. Não, como que são vários carregadores? Agora desde 2000... Ah, o rei dos carregadores. Ah, rei dos carregadores, ok. Muito bem, eu precisava desse nome mesmo, rei dos carregadores. Então, final de semana, como é que vai fazer? Como é que vai passar o rei dos carregadores? Balões, só quer fazer um buraco dos carregadores. Amanhã, mesma coisa, domingo também, mesma coisa, mano, balões. Ah, que bom. Então, beijinhos e abraços já agora. Vou para si mesmo, para a Mano Simone Bande, para a minha esposa Lucinda Augusto, meu filho Fernando Adriano Albano, a minha filha Cecília Adriano Albano, amigo de rádio, Miramar, Caio, Enio Gete, e mamá Suzana, e Gabriel Fondice, e Peixe Miúdo, cara, e aquele que não quer na casa, para todos os ouvintes, A a Z. A voz de Adriano Barreiro, rei dos carregadores. Muito obrigado aí. Tchau, rei dos carregadores. Gostei do nome, rei dos carregadores. Muito bem. Olha, eu tenho algumas mensagens também que caem cá na nossa terminal. Boa tarde, Barreiro Balão. Boa tarde, programa. Está muito bom. Alá para todos que estão exatamente então ligados. Ok, tudo bem. Tem alguém aí? Olá, boa tarde. Boa tarde, doutor Balói. Como está, meu locutor em linha? Eu estou bem, graças a lá, não sei do seu lado. O seu nome, por favor. Aqui também é a mesma graça. E eu estou a falar com quem? Está a falar com o Moisés João, está aqui. Moisés! Bem-vindo. Então, final de semana, o que é que vai fazer o grande Moisés? Estar em casa é muito barato, é muito seguro. É verdade, até com esta temperatura, como anima. Só pedir saudar famílias, mano. Fica à vontade. Toda a família Matola fica, sinta-se cumprimentado por mim. Família Macamo, família Antivane, nome de Renner, Eugênio Antivane, Maria Luísa, todos mesmo de Aze. Muito obrigado, Moisés. Chegou o seu recado. Um abração para si. Olha, aqui eu vou saindo também com o Raquel Dundade, que diz assim: aqui está tudo bem, estou ligado exatamente à Rádio Número 1 e passei para desejar também então um bom final de semana a todos os ouvintes da rádio. Ainda para a minha família também, Chaguala, os meus filhos e também para o Vano Balói. Bom trabalho. Muito obrigado. Um abração para si, Raquel. Olá, boa tarde, ouvinte em linha. Olá, doutor Elinha. Oi, está tudo bem? Está tudo super maravilhoso. Graças a Deus. Olha, é sempre bom. Diga-me aí, o que é que vai fazer o Dani Assumbari? O que é que vai fazer durante o final de semana? Quem talvez? Que pena, porque estás um pouco distante, ia dar um vídeo. Mas amanhã vais trabalhar. Olha, trabalhar. O meu final de semana, começando hoje que é sexta-feira, vou a Virgília. Ok. Boa Vigília. Pois. E será um culto super, super abençoado, um culto super maravilhoso. Vou para lá com toda a cara, okay, cheio de fé e cheio da bênção antes de sair de casa. Que bom, então. E amanhã volto. Yeah. É, vou descansar um pouco, pois vou sair, vou achar o palmo. Ok. Juntar de vovó, visitar okay ela. Ok. E domingo, de novo, igreja. Ah. Este final de semana não há nenhum sítio de amanhã, mas nada. Não, não, esse final de semana não. Tá bem, tá bem. Ok, agora, vamos lá. Já sabe, né? Segunda-feira, não é? Segunda-feira. Sabe do que é que eu estou a falar. Realmente. Pronto. Fica à vontade. Ok. Assim. Então vamos lá. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços para toda a família Sumbani, Balói, Machango. Uhum. E a todos os ouvintes de A a C. Okay. Ao tio Balói. Uhum. Bom trabalho, bom regresso à casa. Que te abençoe. E para mim, para todos. E para ti e para todos. Mais uma coisa, Ana. Escuta, Eno. Pois não, disse que eu não te avisei. Ei, visa lá, eu visa. Eu te ouvi yeah a falar de mil metros, um quilo, vou falar assim, um quilo. É. Ela não percebeu. Sim. Se tu levasse um quilo e dar a ela na segunda-feira ou na terça-feira, eu não quero ouvir a reclamar. Não, mas já foi. É que aí o marido depois interviu. Aí já fiquei seguro, não é? Vamos do banhano. Vamos do banhano. Mas aí não há que. Ah, falou o marido, né? Bem, tudo podemos experimentar, mas caso não. Ah, Manadânia. E vamos até lá. Agora, as pessoas são presas. Bem, presas mesmo. Eu farei a companhia, te levo para lá. É isso, obrigado, mudando minha casa, mudando o caminho. Obrigado, minha sobrinha. De um dos filhos. É isso mesmo. Ok, bom final de semana. Fala aí. Eu sai daqui! Pois vai, Dália Silvari, com seu carimbo. Muito obrigado. Olha quem escreveu também, diz Irmão Baloi. Irmão Baloi, conta boa coisa desse lado. Cá está tudo bem, no ponto, inclusive, isso também com sua mistura. E saudando também, então, amigos Baloi, Maxwell, Honório, Samuel, Arte da Grunga, ainda Vasco Lázaro também, a Madeira, técnico, Mandinho, técnico eletrônico. E desejando-lhe também ótimo final de semana. Sempre, então, Emílio Errone, direto de Machixe. Grande Emílio, muito obrigado, um abração aí. Atende o telefone aí, meu querido, hein? Nós não podemos parar, tá bom? Alô, alô, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde, e tenha hora de falar com quem? Amido Alfredo de Nampula. Como é que lhe chamam? Amido Alfredo de Nampula. Amido. Ah, de Nampula. Está em Nampula onde, Amido? Ah, aqui na cidade, Moivira Expansão. Ah, Moivira, muito bem. Mas então, o final de semana, o que é que vai fazer o Amido? É, o final de semana estou em casa. Amanhã, sábado, vou visitar meu irmão, assim, ele está doente na Rex. Ok, ok. Domingo também estou em casa, com a família. Não há nenhum sítio aí, não há sítio aí de amanhã, mas nada. Como disse? Não há um sítio aí que é Anhamanhama aí, nada. Ah, estou em casa com a família. Tudo bem. Agora, beijinhos e abraços. Primeiro para Mano Balões. Muito obrigado. E a família lá em casa, com a minha família, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meu irmão Ibrahim, meu nome Copo. Ok. E todos os ouvintes da rádio. E a ver com o mundo de bom final de semana. Muito obrigado, Amido. Um abração para si também e sucesso, Jair. Bom final de semana para si. Obrigado. Tchau, tchau. Ok, boa tarde, senhor locutor Armindo Baloi. Estou ligado, então, mesmo da cidade de Chimoio. Bairro Vila Nova. A minha saudação foi mesmo para a minha esposa, Teresa Francisco, é da Silva, ainda meus filhos, também o António, a Ana Cláudia, a Lúcia da Glória, a Esperança e Francisca. Por último, a boa sexta-feira, então, para você e até todos os ouvintes da Rádio Miramar. Olá, boa tarde, ouvinte Alinha. Boa tarde, Mano Baloi. Boa tarde, como está? Tudo bem, graças a Deus. Aqui também está tudo em ordem. Tenho o prazer de falar com quem? Mano Mingos. Ah, Mano Mingos. Ah, tá tudo bem, Mano Mingos. Então, Frantz Mara, como vai passar? Na semana, vou passar em casa. Realmente é mais seguro. Principalmente cá na nossa região norte. Estamos afetados com essa... Mas é boate, é tudo boate, fique sossegado, é tudo boate isso, aí, hein? É boate. Não manda louco, é tudo verdade mesmo. Não. Eu tenho que estar do arresto agora. Eu cruzei com alguns testemunhos. Eu não presenciei, mas eu... O boate é assim mesmo, meu amigo. Você cruzou-se com alguém que já não tinha. Não, com a pessoa que assistiu. É aí mesmo que é o boato. É exatamente, o boato é assim. Só vai te dizer que assistiu. Está a ouvir, não é? Eu não assisti, mas é cruzei com alguém que disse mulher, mas valeu. Ele não te tocou? Não. Ele não. Estava com a Abelia, Pai Nosso. Eu fui voltei a rezar. Tá bem, beijinhos e abraços então, para quem fala? Para todo o auditor da Rádio Miramar, principalmente o Honório Samuel Lampredi, o Emílio Tiquedi, o Meu Litro, o Abacento, o Pedirudo, seja o Pedro Chama, o Ubi Inocêncio, o Atibo Zuma, o André Rafael Pequimino, o Macaco Velho, o Dumangolé, o Domingos Rufino, Tereza Luiz, o Pedro Miúdo, e para minha mãe, pelo menos aqui, o Fino, e para todos que estão nesse momento a chegar a Rádio Miramar. E muito obrigado, então, vamos à música, daqui a pouco vamos olhar também a página cultural. Já. No piscar de olhos. Rádio Miramar, Quilimane 93.0 FM. A emoção da notícia que chega é a voz do povo em cada emissão. O talento e o sorriso do nosso povo a brilhar, a mostrar a força de quem nunca vai parar. Histórias que a gente vive e quer contar, com o ritmo e cor deste nosso lugar. Tem cultura aqui, tem paixão, tem alegria no ar. É Moçambique que a Miramar vem celebrar. A Miramar tem tudo, tem ginga, tem sabor, tem amor. A Miramar tem tudo, notícias de um povo lutador. A Miramar tem tudo, tem Moçambique, tem muito amor. A Miramar tem tudo que tem a ver contigo. É cada um, tem aqui. Rádio Miramar, Beira, 98.1 FM. Rádio Miramar, a tua melhor companhia. Balões e amigos! Balões e amigos, é verdade que eu não me separo deles, não, enquanto cá estiver. Ai, sim, só me traz então muita alegria. Veja o caso então mesmo da Ananias, não é? Ananias, que é Mutimba, que diz: boa tarde, mano Balões, boa tarde. Sextou, não sextou, quer dizer, ou não queres dizer, sei que é. Ligadinho, pois então, a partir de Tzalola, e felicitar também então aí ao mano Balões, a minha mulher, Anabela Banze, e também para todos os ouvintes assíduos deste maravilhoso canal de Azei. Tudo bem? Muito obrigado e um abração para si, quando nos vamos ver, ótima escuta. Olá, Aileen! Aileen! Ah, está bem atenta, minha netinha. E não esqueça também aí da Musna. Também está atenta, mas quem está fazendo o barulho é Aileen! Aileen! Aileen! Aileen! Está bem atenta! Avu! Aileen! Muito bem, um abração para si aí, a família, é, minhas netas aí, a Musna também. Beijo, beijo, beijo, beijo, não é? O Jorge Alberto Banzi também diz: boa tarde, Marmeloi. Estou ligado então às saudações. Pois então, para ti, Ginelo, a Honório Samuel, Silva Tomás, ainda para ti, Luís, Fernando Ricardo, ao Carlos Emílio, também ao Cara Cara, oh, Inácio Bazuca, bom final de semana. Marmeloi, sempre ligadinho, tudo bem. A Carlitos António também diz: boa tarde. Timbaloi, ligado a partir então de Chimoio. E aproveitar também então, saudar aos filhos Ancho, Carlos e também Alexis. E também para mim, a namorada, a esposa Raíma Jamal, foi mais sempre então na escuta. Muito bom, bonito, bom vir. Vasco Nhantumbo, também diz: boa tarde, Balói. Já estou então, ou melhor, sexta-feira, dentro então também de minutos, as geladinhas estão mal. Opa, bom trabalho com esta temperatura. Oh, meu Deus, diz: bom trabalho, estamos juntos. Abdul Gafur também diz: Armindo Balói, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Abdul Kamuga, fala aí, ele é mestre de cerimónias, diz que está conectado então ao programa, a partir então mesmo de Ndindiza, uau, distrito de Xigubo, uau, hehe, tá bem. É, Nehemia também diz: boa tarde, Marmoloi, boa tarde. Está ligado então mesmo a partir de Inhabane, Murrumbene, Mukuduene, hein? Mando também abraço então para a minha família e amigos, sucessos sempre. Ok, ok, é chegado o momento então de nós olharmos para a página cultural. Você está ouvindo? Sua mistura. É isso mesmo, vamos olhar então mesmo a página cultural, deixa de dizer exatamente que a Dama Ija lança então a música intitulada Satana. É verdade que a cantora então e compositora moçambicana Dama Ija lançou na última sexta-feira a sua mais recente música intitulada Satana, que apresenta uma abordagem crítica sobre as más companhias. A música foi interpretada em língua emakua, e gesto então estratégico encontrado pela artista para aproximar a mensagem do seu público-alvo, maioritariamente localizado na região norte de Moçambique. A Liloca, DJ Dilson e grupo Zore representam Moçambique no Festival Makoti em Eswatini. A cantora então Liloca e DJ Dilson e grupo então de dança Zori foram selecionados para representar Moçambique na 5ª edição do Festival Makoti, a decorrer no próximo dia 2 de maio em no Eswatini. GZ e DJ Nakoko cantam que dinheiro muda as pessoas. Os cantores e compositores moçambicanos GZ e DJ Nakoko lançaram no último domingo a música Dinheiro Muda, Williale, uma narrativa sobre todos os amigos de infância que se afastam na fase adulta devido a diferenças financeiras. A faixa combina elementos tradicionais da música macua com instrumentos e efeitos modernos e ilustrado também o esforço dos artistas na promoção da identidade cultural da região. No entanto, assim foi a nossa página cultural referente a este dia. Obrigado por todos. Acompanhe as grandes emoções em todo o período da tarde, sempre neste que é o seu canal, a Rádio Mirabar. Não desgrude o canal, estamos juntos.